Então, estes projetos são um grupo de jovens da Oliveira do Hospital que estão a fazer voluntariado para a recolha de lixo em várias regiões do concelho. Estamos nessa primeira fase a focar-nos em praias fluviais, na aldeia quanto em praias fluviais, porque sabemos que é sempre pior quando o lixo vai para os rios, polui mais o ambiente. Sabemos que a esta altura também há zonas com festas, sabemos que deitam muito lixo para o chão e que é mais complicado para depois recolher mais tarde. Isto foi um projeto que começou agora no verão, estamos agora no início, já fomos a 4 sítios, já vou a Alvoco, a São Sebastião da Feira e estamos hoje em São João. E o objetivo é não ter fim, é continuarmos ao longo do ano, agora depois quando começarem as aulas com menos intensidade, só de vez em quando, mas que é para não acabar. Quem quiser ver, nós nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, chamamos-nos Projeto Limpa Mais e nós metemos sempre uma foto do grupo com a quantidade de lixo que recolhemos. É certo que em mais sítios apanhámos mais lixo do que em outros sítios, mas temos apanhado ainda bastante. Quantificar não sei dizer bem, mas enchemos pelo menos 2 sacos de lixo com plástico, com papel, menos com vidro, porque há menos vidro. Apanhamos muitas beatas é o que mais apanhamos, por isso eu agradecia que as pessoas começassem a ter cuidado em vez de atirar as beatas para o chão. Tanto beatas como qualquer tipo de lixo, em vez de atirassem para o chão, que guardassem, depois colocassem em ecopontos perto deles. Nós já tínhamos ideia que a população portuguesa é uma população que suja muito o país, mas não tínhamos a noção que era tanto lixo.